Cima 8 e o transponder é o 5017. Ativa autorizado São Paulo 380, decola da Dense com curva direita. Dael, Leda, Bridge, Interceptor Uniforme Zulu 16, Bravo Hotel Zulu, Trive DCT Pirassununga, o controle 198 e o transponder 5017. Correto, cotejamento e reporte para acionamento no faixa 3 do Charlie Charlie. Afirmativo, vai reportar para o acionamento. O Gol 7652, o gate 111 para o pushback e acionamento. Autorizado, Gol 7652 e chame táxi. Teve pushback e acionamento, 7652 da Gol. Jet 5898 está pronto a cópia? Pronto, cópia, 5898. 5898 está web autorizado com fins, 340 nível, pista 10 decola, curva direita, subida da El, após da El, Leda, após Leda, DCT, Bridge, e após Bridge, DCT com fins. O controle 119 decimal 8 e o transponder é o 5052. E aguarde só um instante para o cotejamento, o WebJet 5898. ILS 218, decimal 62, tá? 3201. 4177, decola 251, chame o controle em 198, boa viagem. 198, grátis, bom trabalho. Salvador, bom dia, Azul 4177, decolar da El, cruzando 2000 pés. Bom dia, Subo 360 da El 4177. 360 da El 4177. Nós, ajuste padrão, livre pouso no zero. E 3, autorizado pouso no zero, tá 3201. Webjet 5898, livre o cotejamento. Autorizado com fim de 340, pista 10, primeira curva direita, perfil da El, Leda, após DCT Bridge, DCT com fins. Controle 198, transponder 5052, o F5898. Correto, o F5898, reporte próximo para o pushback e acionamento. Reportará 5898. Salvador 7652 está com pronto para o táxi. Gente, o voo 7652 está livre. O táxi via Fátio, Juliette e Alfa. Chame no ponto de espera pronto para decolagem. O ajuste é padrão. Fátio, Juliette e Alfa chamarão no ponto de espera 10, voo 7652. TAM 3201 no solo 55, táxi à direita, Alfa, e reporte antes da Juliette, mantendo minha escuta. Alfa, reporte antes da Juliette, você escuta TAM Controle azul 4177, está fazendo um pequeno desvio à direita, proa 217 para evitar formações. Vicente. Ok, 6749 da web, está autorizado no portão 4 e chame táxi. O TAM 3201 está livre via Juliette, portão 09. E Juliette para o 93201. O 7652 no ponto de espera da ponta zero. 7652 da Gol, livre, alinhar e decolar, pista 10, vento 130 graus, meia dúzia nós. Livre ingresso e decolagem da 10, Gol 7652. A Torre November 769, vem mais 3 minutinhos aí para o acionamento, ok? Ok, o November 769 Charlie Charlie já está livre o acionamento quando a critério do comandante e só após pro táxi, ok? Afirmativo, a gente agradece aí, obrigado. Voo 7652 decolado aos 00, chame o controle 1935, boa viagem. Confirme, 1935 a 1908 para 7652. 1908, quero desculpar e boa viagem. 1908, bom dia, tchau. Controle Salvador, muito bom dia, voo 7652. Saída da El, vigilância. Perfil da El, voo 7652. Ju 4177, chama 101288, alterno 3325. 288, alterno 3325, Ju 4177. Torre para táxi, objeto 6749 com 131 a bordo, 4 horas, alternando galhão. Ciente, 6749, táxi à direita, chame pronto, no ponto espera para ingresso e decolagem, o ajuste é padrão. Ciente, padrão, à direita, chamarei ponto espera pronto, 6749 do web. Foi o FJ 6749, se aproximou do ponto de espera 10 pronto. FJ 6749, está livre, a decolagem da 10, vento 120 graus, meia dúzia de nós. Livre a Troleo 7652 na Gol, desvio esquerda para evitar formação. Vai voar na trova 160 aproximadamente durante 40 milhas. Eita, livre desvio, o Gol 7652. Jet 6749, decolado ao 04, chame o controle 198, boa viagem. Claro. Controle, bom dia, web 6749. 49, bom dia, saída da El, vigilância radar. Certo. 7652, passa 140, chame Recife. O 288, alterno 3325. 1288, 13325, gol 7652, obrigado, bom dia. Bom dia. Novembro 769, estacionado, pronto para o táxi. Gente, o 769 Jack Charlie, qual que é o B autonomia? Está com 4,30 de autonomia, 8 a bordo. Gente, está livre o táxi via Pátio e Juliette Alfa. E no ponto de espera da 1-0, chame pronto para decolagem, o ajuste é padrão. Afirmativo, vai via Pátio, Juliette Alfa, no ponto de espera. Vai para o presente? Exato. Obrigado. Novembro 769, está autorizado, a linha aí deve rolar, está 1-0, o vento é 1-30 graus, 5 nós. Aqui, a linha aí deve rolar, 1-0, Salvador, web 577 no portal 3, puxa, está no meu. Autorizado, web 577 no 03, chame seu táxi. Chamarei táxi. Lander 769, Charlie, decolado 1-0, chame o controle 19-8, boa viagem. Marco o controle 119-8, novembro 769, um bom dia a todos. Control Recife, bom dia, novembro 769, Charlie Charlie. BM 769 Charlie Charlie, Dael, submanteu 380. Dael, autorizado 380, novembro 769. Salvador, 5717, 1144 a bordo, 3 horas e meia, alterna com fins. Ciente, o 5717, está leve, táxi à direita e chame pronto para ingresso de decolagem. Pista no zero, o ajuste é padrão. Ajuste padrão, Índia, Alfa vai chamar quando pronto no ponto de espera. B7, 669, Charlie Charlie, passa 15140, chame a CT, 1288, alterna 13325. Alternativa 1288, 13325, 9769, grato, bom dia. Bom dia, bom voo. Autorizado, decolagem, o vento é 130 graus, 5 nós. Zero decolagem, 10, jet 5717. Torre Web 5898, pushback, acionamento, posição 5. Autorizado, 5898, no portão 5, chame táxi. Chama táxi, 5898. Solo Salvador, Webjet, Net Golf. Webjet, Net Golf, prossiga. Bom dia, uma solicitação de reboque pushback da posição 5 do pátio 3 para a posição 3 do pátio 1. Ok, iniciei o reboque, saindo do pátio 3, posição 5 para o gate 3. Reporte para ingresso no pátio principal. E só para informação, tem uma aeronave da companhia que vai puxar no portão 5 e vai ficar posicionado na saída do pátio 3, ok? Fica atento ao pushback da aeronave. Afirmativo. Iniciando, 5717. 7. Jet 57, 17, decolado aos 17, chame o controle agora em 19.8, boa viagem. 19.8, obrigado, bom trabalho, 57, 17. Salvador, bom dia, 5808, informação Fox. 5808 da UEV, bom dia, aguarde só instante copy para Goiânia. Na sua escuta, aguardando. Salvador, bom dia, Web 5797. Sete, um, sete, bom dia, Dael, subiu, mantenha o 340. Direto Dael, 340, obrigado, 5797. Para o táxi Web 5898 com o POB de 135, autonomia 3 horas, alterna o galeão. O Web 5898, táxi à direita, via Juliette, Alfa, e chame no ponto de espera pronto para decolagem. O ajuste é padrão. Juliette, Alfa, chamada no ponto de espera pronto, ajuste padrão, Web Jet 5898. Torre 5808. Prossiga. Cheque rádio. Alto e claro.